Minha Primeira Bíblia é uma singela obra apresentada pelo padre Reginaldo Manzotti, feita especialmente para catequizar as crianças e uma maneira de oferecer a elas com muita alegria as maravilhas de Deus e sua criação. Com valores como justiça, solidariedade e amor ao próximo, Minha Primeira Bíblia tem lindas ilustrações que passam conhecimentos com a linguagem certa para tocar os corações dos pequenos. Compre a sua, padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue para 41-3221-6060. A Loja Evangelizar está sempre com você, oferecendo alternativas para seus presentes. Lá você encontra artigos religiosos para todas as ocasiões. Uma demonstração de carinho que permite a você presentear com bom gosto e acertar na escolha. Junte seu amor à graça de Deus com produtos que evangelizam. Acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja e conheça nossos produtos. Se preferir, ligue para 0 operadora 41-3221-6060. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o padre Reginaldo Manzotti. Põe tuas mãos em minha vida, Senhor. Domingo é dia do Senhor. Dominus, dia do Senhor. Filhos e filhas, estamos no mês de setembro, mês da Bíblia. Eu vou bater nessa tecla. Olha, eu acredito que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Que se você me escuta e esse mês não dedicar pelo menos 10 minutos... Ah, não. Você acha muito? 5 por dia para ler a tua Bíblia. Não vale o que você me escuta pelo rádio. Você e a Bíblia. Gente, sentado na cama. Não vai fazer igual aquela mulher, pelo amor de Deus, hein? Padre, eu rezo 3 terços por dia. Falei, nossa, parabéns, mas como é que a senhora acha tempo? Entre uma novela e outra nos comerciais. É, aí não vale. Não dá para ler a Bíblia na frente da televisão. Jornal a gente lê na frente da televisão. Bíblia a gente não lê, a gente reza. Senhor, dai-nos amor à tua palavra. Dai-nos amor à santa palavra de Deus. Renova minha vida, Senhor. Renova minha história. Renova-me, Senhor, no teu Espírito Santo. Quero renascer para servir-te, ó Senhor. Filhos e filhas, escute o que foi deixado como testemunho de vida na plataforma. Sou Maria das Graças Pinhos de Patinga. Padre, eu venho lhe agradecer pela força que tem me dado. Quando eu estava com 3 meses na minha gravidez, eu quase perdi minha filha. Aí no 5º mês eu liguei lhe agradecendo, pois ela estava muito bem. O médico achou que teria que tirá-la, mas graças a Deus ela estava muito bem. Aí quando deu 7 meses, ela nasceu. Nasceu, padre, saudável, graças a Deus. Hoje ela está com 7 meses, saudável, linda. Eu lhe agradeço, pois quase desisti no meio do caminho, pois não estava tendo força. Quando fui evangelizada pela minha mãe, a te ouvir, e aí sim, eu tive força para prosseguir. Obrigada pela sua força e pela força que Deus tem me dado em toda a minha vida. Muito obrigada por tudo que tenho e obrigada, Senhor, por ter uma pessoa tão boa e tão evangelizadora em nossa vida. Obrigada, Padre. Obrigada, meu Deus. Muito obrigada. Obrigada a você, querida. Como estou vendo no site agora, Mariane, de Primavera, Estado de São Paulo. Padre, peço, com muita fé, Que Deus ilumine a minha vida com o meu namorado, pois brigamos demais e isso me faz sentir muito mal. Ô padre, reze. Peça misericórdia de Deus. Eu peço esse pedido de amor, que nossas brigas sejam superadas, esse ciúme não atrapalhe o amor tão lindo que a gente sente um pelo outro. Filha, eu estarei rezando, mas Mariane, você já se perguntou por que vocês brigam tanto? Você vai falar ciúme, mas você sabe que ciúme é uma doença. Nesse grau que você tem, não existe confiança. Se continuar esse nível de briga, o amor de vocês desgasta. Então convém que vocês procurem ajuda, tentar descobrir o que é que em um irrita tanto o outro. Nem pense em noivado e casamento nesse estado, hein? Não melhora, não. Piora. Tem que resolver agora. Mas estarei rezando, Mariane, de Primavera, São Paulo. Bíblia aberta, cartilha de oração. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei. O amor de Jesus. O texto de hoje, Lucas 14, 1, 7, 14. Num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Estes o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante. E o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: cede o lugar a ele. Então irá cheio de vergonha ocupar o último lugar. Ao contrário, quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Quando chegar então aquele que te convidou, ele te dirá: amigo, vem para um lugar melhor. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E disse também a quem o tinha convidado: quando ofereceres um almoço ou jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes podem te convidar por sua vez, e isto já será a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então serás feliz, pois estes não têm como te retribuir. Receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lucas, no Evangelho de hoje, fala de uma refeição que Jesus fez na casa de um fariseu. Uma refeição que Jesus aproveita para falar de pessoas excluídas. Jesus repara que as pessoas vão pegando os lugares melhores, mais importantes, lembrando que é uma questão de em jantares formais, antigamente mais do que hoje, mas quando é algo diplomático ou formal, os lugares são pré-estabelecidos. Na verdade, o que Jesus faz é fazer as pessoas olharem com outro olhar, a perceberem que o que é ser grande, o que é ser pequeno, o que é querer os melhores lugares. Na verdade, Jesus está aqui mostrando o seu amor pelos mais fracos, pelos mais pobres, pelos mais necessitados. Jesus alerta: quem dá aos pobres, empresta a Deus. Quem se mostra generoso com os excluídos deste mundo, poderá contar com a misericórdia divina. Senhor, dai-nos a graça de fato servirmos a Deus. Senhor, nós queremos rezar em favor de todos os doentes, por aqueles que às vezes não têm mais força para lutar, por aqueles que às vezes nesse momento estão passando por profundas tribulações. E você diga comigo: eu te agradeço, Senhor, pelas graças, eu te agradeço. Triste, e me pego a pensar as coisas da vida, Ele vem consolar. Me traz a esperança. Me traz a esperança de um dia melhor. E sigo o caminho sem desanimar. Eu agradeço as graças de Deus. Obrigado, Senhor, pelas graças recebidas, mas dai-me forças para lutar. Ele é o caminho que devo seguir. Ele é o caminho que devo seguir. Porque a vida é recomeçar. Jesus, Deus de amor, abençoai a todos os doentes nesta tarde. Esteja ao lado dos que sofrem, daqueles que estão desanimados. Dai força para lutar. Acredite no Deus do impossível, um Deus que tudo pode. Valeu, Daniel. Obrigado por ter aceito participar desta música. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus, esta água, a roupa dos enfermos e principalmente os doentes. Dai força para lutar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.